Então, querido, em nome de Jesus, eu quero que você abaixe sua cabeça, está você e Deus, eu e Deus. Se você pensa que eu não vou fazer minha lista, está enganado. Como é que está a sua vida aí, querido? O que está te fazendo tropeçar? É prostituição? Pode colocar, anota aí, meu. Ninguém vai ver, ninguém vai saber que é você. Depois nós vamos vir colocar aqui, ó, com a parte branquinha para cima, e nós vamos orar aqui, ó. Ninguém vai saber que é você. Você põe virado para baixo. Você está passando a mão naquilo que é dos outros? Você está tirando dinheiro dos outros, roubando alguém? Põe aí. Tem pecado na sua vida, querido? Põe agora, em nome de Jesus, nós vamos orar. E vamos tomar uma posição para que Deus traga libertação sobre o seu povo. É Yom Kippur. É tempo de reflexão. Tem algo, você não consegue perdoar. Seu coração é amargo. Você odeia as pessoas. Você está odiando amigos, parentes, pai, mãe. Você comete coisas ilícitas diante da lei. Uso, tráfico de drogas, sei lá, querido. Tomara que essas coisas nem existam aqui. Mas eu quero trazer isso, porque se há alguma coisa aqui, nós precisamos de orar por isso. Em nome de Jesus. Como é que está o seu casamento? Como é que está a sua vida íntima? A sua sexualidade está debaixo do poder de Deus? Ou está uma luta? Então ponha. Imoralidade, internet, pedofilia, misericórdia. Querido, põe, anota tudo. O que está acontecendo? Compulsões. Eu não sei o que acontece, eu tenho uma compulsão. Eu não dou conta, eu vou lá e bebo, eu vou lá e gasto, eu vou lá e falo, eu vou lá e bato, eu vou lá e... Compulsões, sonhos eróticos, sonhos de maldição, tormento durante a noite. Tô vendo coisas, tô vendo capetas, tô vendo pessoas que já morreram. Põe aí, querido. São áreas de libertação. Tô na maior deprê, tô passando depressão, tô angustiado, choro de noite, estou sozinho, estou angustiado. Põe. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. Querido, nós vamos começar um processo de trabalho em nossas vidas, porque o Evangelho de Jesus nos traz mais consciência, nos dá recursos, nos dá poder para lutar contra as coisas. Deus não muda a gente, viu? Se você achar que eu estou falando heresia, depois vocês falam para o pastor Sócio, nunca mais me chamar para pregar. Não, nós é que nos mudamos. Deus nos dá recursos e entendimento para nós nos mudarmos. Se Deus mudasse a gente, querido, ninguém ia para o inferno. Drogas, vícios, ligações com demônios, oferendas. Pratiquei aborto. Nunca contei para ninguém. Isso me assola. Culpa. Tormento, tem um tormento na minha vida, tem uma coisa que aconteceu comigo, eu nunca contei. Põe aí, querido. Coisas não resolvidas, querido, só você e Deus. Inseguranças, ansiedades. Tenho inclinações homossexuais. Já fui violado um dia. Odeio alguém. Coloque, querido. Quem nos liberta é o Senhor. Às vezes você está lutando contra um pecado na sua vida, querido. Quem nos liberta é o Senhor. Deus nos dá recursos para nos mudarmos. Mas quem nos liberta do poder opressor é o Senhor Jesus. Toda opressão na nossa vida cai por terra, em nome de Jesus. Se você andar com Deus, isso não vai permanecer na sua vida. Eu quero que você dobre o seu papelzinho assim, ó, em dois, de forma que não fique nada para fora. Nós vamos ficar de pé agora e vamos orar. Nós vamos orar em nome de Jesus. Eu quero ser um vaso. bálsamo.